Humi, o canto difónico da Mongólia e Tuva. Um programa de Pedro Barreiros. O som é uma vibração que se propaga por ondas num meio de transmissão. O som audível pelos seres humanos consiste em ondas sonoras e ondas acústicas que se produzem quando as oscilações da pressão do ar são convertidas em ondas mecânicas no ouvido humano e percebidas pelo cérebro. Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo e acima desta faixa estão os infrassons e os ultrassons, respectivamente. A voz consiste no som produzido pelas cordas vocais humanas para falar, cantar, rir, chorar, gritar, clicar, assobiar, etc. A frequência varia entre os 50 e os 3.400 Hz. Os pulmões produzem um fluxo de ar e as duas cordas vocais chocam entre si. As cordas vocais são uma estrutura vibradora. As cordas vocais são uma estrutura vibradora que ajusta o tom e o timbre. E os lábios, língua, dentes, palato duro, véu palatal e mandíbula são os articuladores e os filtradores do som emanado. Na Mongólia e Sibéria, a essência da arte musical é a voz. No desempenho vocal, expõem-se modulações de emissão variáveis consoante as circunstâncias. Existem diferentes técnicas de canto harmónico, gutural ou difónico, humi, e estilos de entoação denominados por canto longo, urtindo, canto curto, boginodu, canto epopeico ou heroico, tulhs ou ulger, este com um cunho recitativo. Podendo celebrar feitos históricos, Tuxendu, Tuchendu ou Tukendu. Contar lendas ou fragmentos épicos, Dumog. Glorificar ou louvar pessoas, animais, lugares ou objetos, Magtal. Ou dignificar insignes participantes de competições, Nadam. De luta, tiro ao arco e perícia na montagem a cavalo, Tsol. Por fim, as rimas pronunciadas durante um jogo digital muito popular, Dembe e Kuala, nas cerimónias xamanistas e nos rituais do budismo lamaísta. Todas estas categorias, para além das peculiaridades da elocução pessoal, estão sujeitas a cambiantes regionais conforme os grupos e principais dialetos mongóis do território. Khalkha, Oirat e grupos minoritários que falam idiomas turcófonos, tuvinianos e cazaques. Os mongóis constituem uma das nacionalidades da República Popular da China, distribuídos pela região autónoma da Mongólia Interior, região autónoma de Xinjiang-Uigur, pelas províncias de Xinling, Liaoning, Heilongjiang, Gansu e Qinghai. A canção longa Urtindu define-se pelo nível de exigência requestada às potencialidades do cantor ou cantora, partindo de um poema ou, cada vez mais, de um extrato que no conjunto obscurece o seu significado. O arrastado desenho melódico incita uma invulgar extensão do fogo e destreza do intérprete. Os extremos de alcance de voz e das suas intensidades intermédias encadeiam-se em ritmo livre, saltando dos sons mais graves para os sons mais agudos do falsete, Shuranghai ou Shuranghai, com notas prolongadas e ricamente ornamentadas, Tsimeglal, de apogiaturas, trinados, tremuras e portamentos, Gulsula. Este género sugere a incomensurável vastidão da estepe. O esforço de entrega do executante estringe-nos e distende-nos. Somos arrepiados pelo seu ardor, cuja tecidura pode exceder as 3/8, quebrando a barreira da escala fundamental, eternizando a ambiência da paisagem. Let zin tengir hanchin zaxla kitsgar no tugaran tüçin jibe lalbutaxan töwil qolun no tugaran durun jibe lalbutaxan tüçin tümin teritaxiyumun ginnil inil sirgin axamatul quçun qurbum batır taxan quçun qurbum batari axıl saxıl alla tim bil batır gijil vejil ginnille O urto hindu, exaltando a afeição ou a nostalgia por pessoas, animais ou pelo território, pode ser soado a solo ou acompanhado pelo morinur, tipo de cordofone mongol com uma cabeça de cavalo esculpida no final do braço. Aos versos articulam-se fonemas, sílabas embelezadoras, desprovidas de qualquer valor semântico. A duração subdivide este estilo em três categorias. Aquelas em que as melodias são muito demoradas, debilitam os recursos do intérprete e convidam o ouvinte a um envolvimento mais arrebatado, são designadas por Aizam Urtindu, 15 a 16 folgos. As mais concisas ou abreviadas chamam-se Bezreg Urtindu, 4 a 8 folgos. As composições de permeio denominam-se Orto Tugemel ou Girdu. Ainda hoje, estas canções servem para medir a distância entre dois pontos na steppe. O afastamento entre dois lugares numa deslocação a trote lento é calculado não em quilómetros ou em qualquer outra unidade de comprimento, mas em canções, no número de canções necessárias de soar até se atingir o destino. Monódico, em dueto ou com apoio coral, o canto curto, Bogino Du, é fixado por uma cadência mais exata, texto mais claro e com menos enfeites, um movimento mais acelerado e diferenças de altura inferiores ao anterior. Em ambos, a escala é pentatónica e frequenta a inclusão de secções improvisadas para guarnecer a melodia. Através da propagação do canto longo e das suas subtis ou contrastantes matizes sonoras, aflora-nos uma noção de tridimensionalidade, de amplitude vaga, despojada e atemporal. O ritmo mais rígido do canto curto parece situar-nos numa consciência mais tátil, mais periférica, perante uma substância mais concreta e menos imprevisível. O urto hindu e o boguino hindu são transmitidos num estilo vocálico um pouco afetado, designado por dula, literalmente cantar, ou ayala, melodioso, igualmente utilizável em alguns cantos de elogio, martal. Tanto nestes últimos, como nas peças épicas, aplica-se o estilo gritado ou declamado, haila ou hala, imprimindo-lhes um registro de oscilações graves e uma exteriorização rouca e rugosa. A modalidade haila, literalmente derreter, exclusivamente masculina, quase entra no âmbito sónico do humi. Hani tengir wa khudu man tun tari gan sun ban khudu bu su bi ye bi tun mar di bu ke do sa hor nam ayir. Hani ngubri jo kum ba gal khas bi ngubri ye tun ba gal hat tun bi ye di sun ba gal khan ne go sa in se wa ayir. Махл хасрин уллиги хул махл хам биевлес махл хам го сайн го ум бо ум бо ум бо на на ум бо ум бо ум бо на на май о Thank you. No assombroso e complexo canto gutural Humi, exerce-se uma pressão de ar sobre a garganta, de modo a que seja emitido um zumbido, uma vibração tónica sobre a qual, em simultâneo, o mesmo indivíduo equilibra, em linha melódica, harmonizações. Estas são classificáveis consoante a técnica. Com uma só voz, formula-se uma nota fundamental e uma segunda, por vezes terceira, em registro mais agudo. A força coativa do fluxo de ar sobre as cordas vocais, a alteração do volume da cavidade bucal e as mudanças de posição de língua e lábios vão determinar o tipo de sonância vogal O, A, U-E-I-A-U, lançada pelo cantor Humik. Sobre a nota-chave ou bordão, podem balançar 7 tipos de técnicas de Umi: labial, urulim, palatal, com a língua voltada para baixo, tagnein, nasal, hamarin, gutal ou gutural, bagalzurin, peitoral ou torácico, chejing, huundin, pronunciado com vocábulos, turlect e em registro muito grave e profundo, harira. No momento em que o humi está a ser modulado ou traçado fonologicamente, a faringe comprime-se devido a uma tensão exercida sobre a zona vestibular, causando o fechamento da glote e a formação de um esfíncter, um endurecimento muscular que cobre as cordas vocais, deixando um orifício central com uma abertura entre 1 e 1,5 mm. A consequência desta disposição anatómica, na altura da expulsão do ar, é a sobreposição de 2 ou 3 consistências sonoras ao mesmo tempo. Uma corresponde, como dissemos, a uma nota matriz contínua e grave, justaposta por variações harmónicas. Тэгэхээр дасгал хийх элемент бол хөөмөлөх хэлбэртэй шахалт үүсгэж одоо дасгал хийдэг юм. Энэ дасгалуудаас бол манайх бол экшгээр үсгээр уншдаг а э и о у о у гэсэн ийм одоо үсгүүдээр уншдаг юм а. За би энэ зөүлүүдийг уншия. Энэний дараа нь холбож хөөмий болгоно. А хилит сурч байгаа үед эхлээд сурахад бол энэ наанаас дуурах, цаанаас дуурах олон янз байдаг. Зүгээр энэ бойвл ийм наан дигцээр дуурж байгаа хөөмийн жаахан төрлөөр үзүүлье. Одоо энэ дигцээр дуурж байгаага хамартайгаа холбоно. А бас энэ наар багалзуурдаж зөвхөн энэ хоолойгоор дуурах дууралтууд байна. Ксим дууралт байна. А цаанаас дуурах дууралтууд байна. Энэс гадна манайх бол хахиралт суур шахалт гэж ярилдаг. Тэр хахиралт нь бол ингэж дуурдаг. Энэ хахиралтаа дээш нь шахалт болгоно. За ийм шахалтууд л хийж иш хөөмөд сурах юм байна да. За өөр юм. За уруулын хөвмнээс эхлэе. За одоо тагнаа хөвмийг. Ой хамрын хөмиг. Чэжний өндий хөмий. Chest cavity. Сонорхолын. Хөмий on chest cavity. Algumas opiniões indígenas explicam o humi como uma tentativa humana de imitar ruídos naturais, como o sibilar do vento varrendo a estepe ou os maciços montanhosos, os cursos de água em declive, o gorjeio das aves ou a vontade de imitar o huur de boca. Amanur, uma variante do brimbau, um idiofone e aerofone local. Thank you. Em Tuva, o termo geral usado para indicar o canto gutural é hoje komi. Antigamente não havia uma palavra globalizante, apenas designações de categorias específicas. O komi era e é dimanado pela paisagem durante cavalgadas ou viagens em camelo. Até recentemente, as mulheres estavam interditadas de o praticar, pois conjeturava-se que podia causar infertilidade. Neste país, que faz fronteira a noroeste com a Mongólia, e onde as populações oferem de recursos de subsistência fundamentalmente nómadas, parecidos com os dos seus vizinhos, os requintos do komi permitem estratificações distintas. Hey, Ой, тангыл дайдап, тәмбіл дайдап, сығырымна жүнген әрмен, қада чылар жылға чылар, сырымна жүнген әрмен. Янна мергелген жонға қайғадыптар, ол әдіптер қарғыр, анысың қадымна қатайдыр қажырла бәрін. Қарғыраны қомайны қаттық түрге жылла бәрін. Шуды! Эй, қойшталдың ма, яңалдың амай, нәрі яқың бар, бәң ғанжың әрі саңжығыстың алға суғар білдері әнәй. Уайдан Amen. Kayından bir gelgen çoğunu kuvvetip der kaya dıptar Kömeyim ne sağadım oy oy oy çoğuna varaladın Oy oy bül O sigit é uma das morfologias que pode adquirir. O termo não só combina as significações sig, pressionar, reprimir, e it, voz, como alude igualmente a um pranto ou lamentação cerimonial vigorante entre sociedades de idioma turcófono. No sigit irradia um sibilar pungente, agudo e nítido, comparável ao de uma flauta ou pito. O humi, não confundir com o nome genérico, é um estilo onde o estrangulamento ou aperto laríngeo é mais aliviado, aumentando a ênfase na ressonância nasal. O registro tende a ser agudo. Kargira parece despedido das entranhas, dos meandros mais insondáveis do indivíduo. É muito grave, abafado, com uma respiração arrastada e com vogais abertas. O vocábulo, homónimo de expectorar, significa estertor ou rouquidão, e provavelmente advém da palavra turca cargar, repreender, amaldiçoar, ter uma voz rouca, blasfemar ou conjurar através do canto. Existem três subgéneros de Kargira. Aquele que é suado pela step, a galope lento, com a cabeça na adequada posição relativamente à direção do vento, de modo a que este sirva de amplificador. Kovu Kargirazi, aquele que é posto em circulação nas montanhas, jogando com o eco. Dag Kargirazi, e aquele cujos contornos são tratados pelo movimento de um leque diante da boca. Shelbig Kargirazi. Salaam alaikum. Yo. 주르고 동주를 두방구주를과 다이들의 노른노 O Borbang Nadir, cuja tradução é rolante ou ondulado, apresenta algumas similitudes com o anterior. Nele, todavia, os lábios estão quase cerrados e o impacto geral é mais ligeiro, brando e nasalado. O registro corresponde ao de baixo ou barítono, com estremecimentos, vibrações convulsivas, lembrando ressonâncias metálicas ou o uivar do vento. Gennady Tumat aperfeiçoou uma mistura de Borbang Nadir e Sijit, Sijiting Borbang Nadiri. O Ezangiler é um pouco menos pleno e retesado que o Borbang Nadir. A palavra Ezangi significa estribo e as suas peças possuem um andamento intermitente que insinua o ritmo de trote. Outros estilos, interseções ou subgéneros podem ser considerados, tais como o Humi, entoado pelo nariz com a boca quase totalmente fechada, Dumshuktar, quando o indivíduo está desgostoso, Kangsip, para embalar crianças, Opei ou Tomnes Omi, análogo ao ruído do grilo e intercalando Sijit e Kardjira, graves e agudos, Shilandik. Basta volvor magnata per in deo io ho io ലുയ് പോകുത പോൽ ജാവാത പോൽ തുരക്കിലെ പെരിൻ്റെ ഓയോ Mais para o ocidente, nos montes Urais e na Basquíria, preserva-se ainda uma variedade de canto gutural ou harmónico, o zlial. O mesmo acontece no Tibete, mormente entre os monges tântricos de Gyum, da universidade homónima localizada em Lhasa, fundada em 1433 por Jetzong Sherab Seng. Este lama terá adquirido a arte dos sons harmónicos por sonho. Os etnomusicólogos creem que a origem do Humi terá sido da imitação dos sons da natureza. Uma história mongol refere que os primeiros sons harmónicos foram revelados às pessoas pela cascata do rio Boyantgul, nas montanhas, os quais atraem veados. Em Tuva, as lendas sobre a origem deste canto mencionam uma imitação dos sons ou cores tonais da natureza, como o fluir e borbulhar da água, ou o sibilar do vento, usando as energias naturais intrínsecas em nós. Lil Este programa teve a locução de Pedro Barreiros e João Soares Santos. Realização, Pedro Barreiros. батан жадан кем емес қыра.